Faz amigo e meus amigos. Pode dar de fé que só cola com os bandidos. O que elas querem? Passar a noite comigo. Só de rolê, escutando do perigo. Sabe qual é? Faz amigo e meus amigos. Pode dar de fé que só cola com os bandidos. Yeah, yeah, vem, vem. Vem cá pra ver como, como que é. Pera, ela não vem jogar. Quem disse que ela tá errada? O seu papo eu contemplo. Contemplo, consenso. Se encaixa uma boa faixa. Luz baixa, incenso intenso. Ao vento, a fumaça. Casual, mas não é farsa. Te gosto, de graça, minha parça. Goles, goles, goles, carteira. Galos, galos, galos. Nosso corpo mexe, mexe, mexe. Quando rola o batidão no talo, ela é bandida. Muito fácil deixar o cara bem bamba. Ela manda áudio, som no fundo. Tem festa, tem samba. Percebo, peço um aconchego. Hoje não nego, ela responde. É o dia dela e do seu bonde. Só pra desmanchar, eu tô esquecendo. Se ela quiser virar de porra, eu também piro. Perfume tá no ar, percebo quando eu respiro.